Bem-vindo ao Comentário Bíblico em Áudio Rota 66, a jornada mais fascinante de sua vida. Estudo 206, baseado em Apocalipse capítulo 7. Você sabe, o livro do Apocalipse é emocionante com as suas visões extraordinárias, falando de escatologia do final dos tempos, e muita gente quer saber sobre os famosos 144 mil. Vamos entender o que está acontecendo aqui. Você deve se lembrar que no capítulo 6 nós falamos dos sete selos, e foram apresentados, na verdade, seis selos, e aqui nós temos uma espécie de parêntese até que seja apresentado o último e sétimo selo. E, portanto, nesse trecho parentético, vemos esta visão extraordinária de João, que começa da seguinte maneira, conforme o texto da NVI. Depois disso, vi quatro anjos em pé nos quatro cantos da terra, retendo os quatro ventos para impedir que qualquer vento soprasse na terra, no mar ou em qualquer árvore. Então vi outro anjo subindo do oriente, tendo o selo do Deus vivo. Ele bradou em alta voz aos quatro anjos a quem havia sido dado poder para danificar a terra e o mar. Não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos as testas dos servos do nosso Deus. Então vi o número dos que foram selados. 144 mil de todas as tribos de Israel. Prezado ouvinte, vamos observar aqui alguns detalhes interessantes. O texto fala de quatro anjos que estão nos quatro cantos da terra e que estão numa posição de que eles não devem danificar nada que existe na terra e no mar até que sejam seladas as testas dos servos de Deus. É importante não ir muito longe aqui na compreensão desse simbolismo, porque quatro é o número do mundo, é o número que se refere à terra, ao planeta. Não significa que a terra tenha literalmente quatro cantos, é uma referência, vamos dizer, ao mundo todo. Deus está preparando a sua ação de julgamento que virá sobre o mundo, e isso não deveria ser feito até que nós tivéssemos aqui os que foram selados, que são servos de Deus. E esses servos são 144 mil. Que 144 mil são esses? São das tribos de Israel. E o texto faz questão de enumerar direitinho 12 mil de cada tribo. Então o texto diz que da tribo de Judá, da tribo de Rubem, de Gade, de Azer, de Naftali, de Manassés, de Simeão, de Levi, de Issacar, Zebulon, José e Benjamim, 12 mil de cada, formando os 144 mil no total. Observe que o número 12 é muito importante na mentalidade bíblica. Geralmente a ideia do número 12 envolve 3, que é uma referência a Deus, e 4, que é uma referência ao número. 3 vezes 4 é 12, tem a ver com a ação de Deus nesse mundo. E aqui nós temos 12 mil de cada tribo, falando dos 144, totalizando Israel, sem incluir na lista das tribos aqui a tribo de Dan. Pois é, vamos guardar um pouco esta visão das 12 tribos e dos 144 mil e continuar lendo a sequência do capítulo para entendermos o que está acontecendo. Depois disso, olhei, e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas. E clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. Todos os anjos estavam em pé ao redor do trono, dos anciãos e dos quatro seres viventes. Eles se prostraram com o rosto em terra diante do trono, e adoraram a Deus, dizendo: Amém. Louvor e glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força sejam ao nosso Deus para todos sempre. Amém. Então um dos anciãos me perguntou: quem são esses que estão vestidos de branco e de onde vieram? E ele então responde: o quê? Senhor, tu o sabes. E aí a resposta, e ele disse: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso eles estão diante do trono de Deus e o servem dia e noite em seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, não os afligirá o sol, nem qualquer calor abrasador, pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele os guiará às fontes de água viva e Deus enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Então, observe, prezado ouvinte, que aqui nós temos duas visões lado a lado. A primeira, dos 144 mil, que são 12 tribos de Israel, vezes 12 mil, que são os que aparecem na primeira parte. Depois, nós temos essa grande multidão de vestes brancas. E aqui os estudiosos que tentam compreender o Apocalipse dividem a sua opinião. Na verdade, a ideia geral é que o texto está falando de uma grande tribulação. E que essa grande tribulação, então, está se referindo ao período de grande sofrimento da igreja. Aqueles chamados mais preteristas entendiam que esse texto estava falando basicamente sobre o sofrimento que a igreja tinha na época. Afinal de contas, devemos entender a razão dessa maneira de pensar, porque de fato a igreja está sendo perseguida, está sofrendo debaixo da perseguição romana e, portanto, esta ideia de que esses que estão sofrendo vão ser recebidos por Deus faz todo sentido. No entanto, a maioria dos estudiosos cristãos imaginam que isso é uma referência para o futuro. Só que há uma diferença de opinião entre as duas partes aqui sobre o significado delas. Alguns acham que os 144 mil são uma referência àqueles que pertencem a Israel literalmente. Isso significaria que no momento da grande tribulação, quando Israel reconhecer o Messias Jesus, vai acontecer que Israel será perseguida e então a referência aos selados aqui, os 144 mil, seriam os judeus que acabaram sendo perseguidos e atingidos de maneira drástica pela perseguição no momento da grande tribulação. Essa grande tribulação, você deve se lembrar, é entendida como uma referência ao futuro, mais para frente. A maior parte dos intérpretes mais do tipo pré-milenista entendem que essa tribulação está ali dentro da chamada última semana de Daniel, a 70ª semana de Daniel, que então seria este momento quando, depois da metade da semana, aos 3 anos e meio depois, o anticristo deveria então perseguir a Israel e a tribulação atingiria aqui a nação. No entanto, alguns dos estudiosos entendem que esse número pode não ser literal. Como todos são 12 mil, 12 mil, 12 mil, 12 mil, até 144 mil, não pode ser uma referência exatamente literal, pensam alguns. É apenas uma referência ao total de Israel de maneira simbólica. E a multidão das vestes brancas é uma referência aos gentios que durante a tribulação vão se converter e vão sofrer uma perseguição muito grande por causa disso, mantendo-se firme ao lado de Cristo Jesus e, portanto, estariam aí como o segundo grupo da tribulação. No entanto, outros intérpretes entendem que, na verdade, pode ser que essa tribulação seja uma referência à tribulação que todos nós sofremos durante o tempo todo, e, portanto, não é uma referência específica ao futuro. Mas a maioria, e nós devemos concordar com isso, diz que essa tribulação parece ser uma referência mais específica sobre o que acontecerá lá na frente. Mas a grande diferença aqui, fundamental, é que, pensando nesse texto, especialmente da maneira como muitas vezes o tipo de literatura apocalíptica era escrita, eles entendem que a primeira parte é exatamente igual à segunda parte. O que quer dizer isso? Que quando a primeira parte fala dos 144 mil das tribos de Israel, isso não deve ser entendido literalmente, pois é uma referência ao total dos redimidos do povo de Deus. Por que que usa Israel? Por que que usa o nome das tribos? Porque é o simbolismo utilizado, mas a referência ao final seria ao próprio povo de Deus. E, portanto, a primeira parte estaria dizendo a mesma coisa que a segunda parte, que fala da grande multidão em outra linguagem, usando uma outra espécie, assim, vamos dizer, de grande metáfora, para se referir àqueles que serão perseguidos e sofrerão na grande tribulação. De qualquer maneira, pode ser, na nossa opinião, essa tribulação ainda está para frente. Pode ser que ela seja compartilhada por gentios e judeus, ou pode ser que seja simplesmente pela Igreja de Cristo indistintamente. Mas a grande verdade que descobrimos nesse texto é que nenhuma injustiça passa batido diante de Deus. Portanto, Deus trará o seu julgamento sobre aqueles que praticam mal e que perseguem a sua igreja, e aqueles que sofrem por causa do Evangelho, que injustamente são perseguidos, certamente serão recompensados e abençoados por Deus. Portanto, longe de qualquer interpretação fora de propósito dos 144 mil, vemos que esse capítulo 7 de Apocalipse, com esta grande confiança, vai dizer palavras especiais que enchem o nosso coração de alegria, esperança e louvor. Amém! Louvor e glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força sejam ao nosso Deus para todos sempre. Amém! É isso mesmo, prezado ouvinte. Amém e amém! Seguindo agora com as perguntas, Apocalipse, capítulo 7, você está acompanhando a aula do professor Luiz Saião, que responde agora as perguntas. Professor, logo de início, sopra vento de tudo quanto é lado. Que ventos são esses segurados ou impedidos pelos anjos para não soprarem sobre a terra? O que está acontecendo aqui, professor? Pois é, pastor Alberto, algumas pessoas aqui, até quando leem a palavra vento, porque no grego pode ser entendida também como espírito, até fazem referência a ser algo que está ligado diretamente aos anjos, mas parece que o sentido é simplesmente vento mesmo. Mas a referência aqui é simbólica, que tem a ver com ventos que vão trazer destruição sobre a terra por causa do julgamento divino, que inclusive está associado aí à questão dos próprios selos que foram abertos no capítulo 6. Agora, quando vem a lista das tribos de Israel, elas parece que estão incompletas, não é? Não aparece Dan, Efraim, o que está acontecendo aqui? Na verdade, nós precisamos aqui, né, observar o que acontece. Vamos nos lembrar das 12 tribos, né, que aqui não aparece uma das principais, que era Efraim, né? Por que que não aparece? É porque, na verdade, Efraim aqui está sendo chamada de José. Observamos lá no versículo de número 8, 12 mil da tribo de Zebulon e 12 mil da tribo de José, né? Como Manassés, que é o outro filho de José, aparece no verso 6, então a referência a Efraim é a referência a José no verso 8. Bom, na verdade, quando a terra foi dividida entre as 12 tribos, né, Levi ficou sem terra e tivemos Manassés e Efraim, os dois filhos de José, completando o quadro com 12. Agora, aqui, né, nós temos todas elas representadas e Levi, Então, uma delas tem que ficar de fora. E aqui, não aparece aqui, é a tribo de Dan. E Dan, pastor Alberto, é difícil a gente ser assim definitivo, né, no julgamento da razão da ausência, mas geralmente se lembra do problema do envolvimento sério de Dan com idolatria lá no livro de Juízes capítulo 18. Então, por essa associação ligada a esta tribo, é que ela é excluída dessa lista aqui. Agora, voltando aqui ao nosso tema, os 144 mil que aparece em Apocalipse 7, não é verdade que este número refere-se ao total dos salvos? Afinal de contas, né, os salvos são poucos, é muitos chamados, poucos escolhidos. Pois é, olha, esse 144 mil já deu pano para manga, viu? Muita gente discutiu isso, e é verdade que, através da história, teve gente que falou com toda a convicção de que só 144 mil seriam salvos e iam viver com Cristo para sempre. Na verdade, esta afirmação não é correta. Por quê? Porque fica claro aqui nesse texto que o contexto todo são daqueles que vieram da grande tribulação. Além do mais, a grande chance é que esses 144 mil é um número mais simbólico, até pelo perfil do número, que é 12 vezes 12 vezes 1000. É muito pouco provável que a gente veja esse número literalmente. Além disso, pastor Alberto, é importante destacar que antigamente, quando a população era muito menor, quando se falava em 144 mil pessoas, se imaginava isso um número muito grande, né? Mas depois, esse número hoje é o número de uma cidade modesta, né? Do interior de um estado comum aqui na realidade brasileira. Portanto, ninguém pode admitir essa possibilidade desse número ser uma referência ao total dos salvos. Agora vamos falar um pouco dessa grande tribulação. Você disse que acredita que a tribulação será um tempo específico no futuro. Por que isso? É, na verdade, os estudiosos, eles têm ideias diferentes, né? Como eu mencionei, tem gente que imagina que a tribulação não é um período específico, que é uma constante na história da igreja. Até certo ponto, é verdade que a tribulação tem sempre marcado o cristianismo, mas quando a gente olha lá para os capítulos mais escatológicos dos evangelhos sinóticos, né, Lucas 21, Marcos 13, Mateus 24, eles falam de uma tribulação que nunca houve igual na Terra. E aqui nós vemos de novo uma referência, não à tribulação, mas à grande tribulação aí no verso 14. Por isso, parece fazer mais sentido que, apesar de ser verdade que a igreja está sempre enfrentando tribulação e algumas pessoas do mundo estão, né, nesse momento muito difícil, parece que no momento do desfecho da história haverá uma tribulação enorme específica que vai atingir o povo de Deus. Mas aí que está a diferença. Alguns acham que a igreja enfrenta esse período, outros acham que a igreja não vai enfrentar. Eu tenho a impressão que há uma chance grande da igreja enfrentar essa realidade. Agora, voltando aqui às tribos de Israel, isso aqui me deixou um pouco preocupado. Elas devem ser interpretadas literalmente ou temos apenas símbolos aqui sobre as tribos? Em grande parte, a maioria das pessoas vai aceitar a ideia de que o número que envolve as tribos, os 12 vezes 12 mil, seja um número não literal. Mas um grupo de pessoas entende que as tribos devem ser entendidas literalmente. Pode ser que isso seja uma realidade, mas nós temos algumas dificuldades que devem deixar a gente pensando. Será que vai ser possível achar de novo todas essas tribos que estão perdidas assim desde o tempo dos assírios, né? Especialmente as 10 tribos do Reino do Norte, né? Como é que vai ser essa divisão de tribos se Dan não aparece aqui? Então, assim, pode ser, né? Não há dúvida que Deus tem plano para Israel no futuro, mas é pouco provável, na minha opinião, que a referência desse texto seja tão literal. Parece que, de fato, são figuras para se referir à totalidade dos que passam pela tribulação. Antes de terminarmos, ainda quero saber um pouco mais sobre a grande tribulação. Será que você pode detalhar um pouquinho sobre isso? Pois é, espero que o nosso ouvinte não sofra demais, né, diante de tantas palavras sobre um tema tão complicado. Mas o que acontece é o seguinte, nós não temos certeza absoluta. Uma boa parte dos que estudam escatologia, eles entendem que essa tribulação vai ser um período de 7 anos que vai acontecer na ocasião imediatamente antes do chamado milênio. Este período de 7 anos seria a última semana de Daniel, e aí quem pensa desse jeito até se divide, né? Eles entendem que essa tribulação talvez pegue esses 7 anos inteiros, ou então metade desses anos. O que se imagina é que o anticristo vai se manifestar, vai fazer uma aliança com Israel, vai trair essa aliança e depois vai partir para cima do povo de Israel e de todos aqueles que estiverem crendo no Messias Jesus. E então vai haver esse sofrimento enorme sobre aí o povo de Deus neste período tão difícil. Pode ser que grande parte disso seja verdade, mas é possível que essa semana ou que esse período de tribulação seja mais indefinido do que simplesmente 7 anos literais, porque 7 em linguagem apocalíptica pode muitas vezes não significar um número tão redondinho como a gente imagina. Essa tribulação vai ser um sofrimento muito grande que deve atingir todos aqueles que estiverem aí defendendo o nome de Cristo no momento de oposição do chamado anticristo. Então, muito bem, você aí se prepara então. Vem agora a conclusão desse estudo. No Rota 66 de hoje, estudamos Apocalipse capítulo 7. Prezado ouvinte, falamos sobre os 144 mil. Você viu 144 mil das 12 tribos de Israel e a grande multidão com vestes brancas que são mencionadas nesse capítulo, falando do futuro período da grande tribulação que deve envolver atingir aí o povo de Deus no futuro. Pois é, às vezes ficamos um pouco assustados, preocupados, será que eu vou viver para enfrentar um problemão desses? Meu prezado ouvinte, o verdadeiro cristão não deve preocupar-se tanto com a tribulação, pois Deus nos dará vitória e eterna salvação.